cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora então, bem-vindos aqui a mais um Cá Se Fazem, Cá Se Tocam no FM da Boa Nova. E uma vez mais, e já sabem como digo isto, uma vez mais fado. Pois bem, é cíclico termos discos de fado para divulgar aqui ao longo da semana no FM da Boa Nova. E perdoem-me mais que a nossa interlocutora, efetivamente, por ser um quarto disco e que ainda não passou aqui na Boa Nova em termos de destaque. Portanto, como sabem, e já ouviram apelidar isto, é um pecado. Vamos ver se nos redimimos ao longo desta hora com Zara Tejo. Pois bem, o disco chama-se Quando Penso em Ti, Meu Fado. Vamos ver que não vamos falar só de fado, vamos falar de várias coisas mais. E seguramente vamos ter que conhecer a Zara Tejo, que eu julgo saber não teve ainda concertos aqui para a zona da Beira Serra, mas se calhar vamos agora aqui abrir portas. Pois bem, estamos a falar, enfim, para mais para a zona da capital, embora, ao que eu julgo saber, a Zara até é de Estremoz. Portanto, exato, bem-vinda aqui à Serra da Estrela, ainda que seja virtualmente. Virtualmente. Muito obrigada pelo convite. Para mim é sempre uma honra estar em mais uma rádio e como eu sou uma grande amante da rádio, já fiz rádio há alguns anos atrás. Claro que vos dou os parabéns por este programa, começar já por aí. E claro, vou começar por dizer olá a todos os nossos ouvintes. E claro, espero que fiquem a conhecer um pouco mais de Zara Tejo. Tenho a certeza que vão achar interessante, no mínimo. E quando penso em ti, meu fado, é realmente um pensamento daquilo que vem aí. Ora bem, e é um pensamento, vamos começar desde logo, que até para que não fiquemos aqui espartilhados. A verdade é que este disco vai muito além do fado. Uhum. E vamos aqui da canção, falamos aqui do piano, embora, como bem sabemos, o piano esteve na gênese do fado, não é? Coisa que algumas pessoas não sabem, e enfim. E desde logo tem aqui o condão do Ernesto Leite, já foi com o nosso convidado várias vezes aqui na Boa Nova, também neste programa, também já ligado a muitos discos, e é por aí que vamos. E quando eu digo que este disco está para além do fado, o que é que a Zara Tejo tem para explicar aos nossos ouvintes, ainda nesta fase em breve da conversa, porque ao longo da conversa vão ouvindo os temas também e vão percebendo. Então, se calhar eu vou começar por falar um pouco de mim, para que também conheçam um pouco de Zara Tejo. Eu, de facto, sou natural de Estremoz. Comecei a cantar basicamente aos 6 anos. Aliás, quando era bebê, ali tipo nos 2, 3 anos, o meu pai dizia que eu não chorava, eu cantava. Já tinha a potência para agarrar nos microfones e fugia. É uma coisa que eu conto muitas vezes e que acho imensa piada. Era pequenina e de vez em quando desaparecia quando existiam festas. E onde é que eu estava? Nos palcos. Portanto, desde pequenina, que a minha queda foi sempre para os palcos, não havia hipótese. Então, o que é que o meu percurso começou exatamente por cantar e por fazer rádio? E comecei a cantar mais profissionalmente a partir dos 16 anos. E tive a minha primeira banda com 16 e a partir dos 17 comecei mesmo a participar já em programas de televisão e a fazer algumas coisas mais a nível nacional e já a fazer alguns originais. Curiosamente, foi também nesse ano que, num programa de televisão, conheci o Ernesto Leite, que é o meu produtor, desde que nos conhecemos, e já tenho 3 álbuns no meu passado, nos quais também, claro, o Ernesto Leite sempre trabalhou comigo, somos amicíssimos. Eu costumo dizer que nós somos, de facto, companheiros de alma nesta alma musical, e isso é uma raridade, e a equipa que vence não se muda. Eu sou apologista disso. E quando nós encontramos alguém que nos entende musicalmente, o caminho é sempre por aí. Portanto, o meu primeiro álbum foi o Eu Sou Tudo Isto. O meu primeiro álbum foi o Era. Depois passei para os Açores Catching the Sky, porque tive um tempo nos Açores. E o meu último álbum foi Eu Sou Tudo Isto. Sim. Eu Sou Tudo Isto foi o início deste álbum também, porque Eu Sou Tudo Isto já é uma preparação para o Quando Penso em Ti, Meu Fado, porque já no outro álbum eu tenho temas como A Lágrima e alguns fados também já da minha autoria. Embora fosse um álbum, se quiserem ter acesso ao álbum, podem ir ao Spotify, ele estará lá, e mais tarde vocês terão o álbum aí com todo o gosto. E a partir daí, o meu caminho tem vindo sempre desde cantar nos bares, e cantei muito internacionalmente. Vivi um tempo também nos Estados Unidos, estive também em Londres, em Madrid. Ou seja, percorri um bocadinho alguns países a cantar, no início em inglês, e toda a gente me dizia: Zara, tens de cantar em português. E eu cantava em inglês porque me sentia mais confortável. Aliás, muitos cantores sentem-se mais confortáveis a cantar em inglês, e o inglês, claro, era o que nos abria portas na altura. Depois, com o avançar também do meu conhecimento e com o avançar dos tempos, comecei a sentir que, não, agora vou começar a cantar em português, e começou-me a soar bem, porque quando nós cantamos muito tempo em inglês, depois é muito difícil cantar em português. E curiosamente... Mas na realidade é que até a palavra fado é intraduzível. Feito não é uma coisa. Portanto, tinha mesmo que se virar para o nosso destino. Tinha mesmo que se virar para o, enfim, para a língua portuguesa, não é? Claro, claro que sim. E nesse contexto, e até para que não haja dúvidas, desde logo até que me acederam ter comigo o seu endereço de e-mail, aí dispersaram-se as dúvidas. Não temos Zara cantora, mas temos Zara compositora. E isso traz-nos aqui a colação de que, olhando para a ficha técnica do disco, temos aqui um conjunto de temas, grande parte deles, que de facto têm o seu condão, portanto, têm a sua inspiração e seguramente transpiração também. Para si, a escrita é algo que está associado a si como artista, e o quanto tem de transpiração e quanto tem de inspiração? Eu, desde muito, muito miúda que escrevo. Eu comecei a escrever muito cedo, logo com os meus 6 anos, já escrevia poesias. Gosto imenso de escrever. E comecei a escrever e a cantar o que escrevia. O que tinha imensa piada, toda a gente achava imensa piada. O quê, Zara? Mas foste tu que fizeste isso? E na escola toda a gente dizia: ai, mas poemas com tanta profundidade, foste tu que fizeste. Eu sim. Mas nunca me virei muito para os livros, sempre mais para a música. A partir dos meus 10 anos, que foi na altura em que eu perdi o meu pai, eu tinha começado a aprender a tocar guitarra com 6 anos de idade. E o meu sofrimento, digamos assim, porque nós, quando escrevemos, temos sempre muito sentimento, não é? E os grandes escritores e os grandes compositores dizem que a alma escreve sempre melhor e passa melhor a informação para a caneta e para a mão quando nós estamos em sofrimento ou quando estamos apaixonados. Essa é que é a grande verdade. Mas a guitarra foi, de facto, a minha melhor amiga quando passei ali pelos anos difíceis, que são ali entre os 10 e os meus 15 anos, que sofri imenso pela ausência do meu pai, e criei muitas coisas. Já me habituava na altura a escrever imenso. atualmente, faz parte de mim. O que me acontece muitas vezes, eu dou muitas letras. Tenho imensos amigos e imensas pessoas que me pedem para escrever letras para eles e eu faço e ofereço as letras. E eles ficam muito surpreendidos e dizem-me: oh Zara, mas devias registar os temas. Eu: não, esta letra é para ti. Em vez de dar um presente, um berlicoque para terem em casa, eu prefiro dar poemas ou dar uma música. E na fase da escrita existem várias coisas que me inspiram. Como boa alentejana que sou, embora eu tenha saído do Alentejo muito cedo, hoje resido aqui em Cascais, no Estoril, à beira-mar, aqui com esta inspiração fantástica do nosso mar azul lindíssimo, mas cresci e vou muitas vezes, como é evidente, a Estremoz e ao Alentejo. Então o Alentejo dá-me um pouco daquela inspiração mais terrena, mais virada para o elemento mesmo do sentimento da terra, de ir ao campo e sentar-me no meio do mato e escrever no meio das pedras e observar os campos e todo aquele silêncio que muito me inspira. O mar também me inspira imenso, porque muitas letras, sem sombra de dúvida, que me nascem, eu vou imenso ao mar, como é evidente, moro mesmo aqui próximo. Tropeça nele, não é? Portanto, tropeça nele, é fácil. Eu considero que nós em Portugal vivemos num paraíso. E quando se vive num paraíso, por isso é que nós temos um país cheio de artistas, nós temos pessoas maravilhosas a escrever, a cantar, temos mesmo na arte cénica, temos pessoas muito boas, com características fantásticas. Portanto, quem vive num paraíso tem que se sentir inspirado. Portanto, a minha maior inspiração é o cotidiano, até mesmo as pessoas. Às vezes as pessoas também me inspiram, não é? Mãe, de viver num palácio de inverno, porque não tenho inspiração nenhuma. E por aí vamos. Que dor dilacerante ou paixão arrebatadora teve que ter para conseguir fazer um tema como este de Mãe Terra? Este tema foi um tema que foi gravado, o vídeo foi gravado na semana mesmo antes de entrarmos para o confinamento. Uhum. E foi um tema que fiz com as crianças. Eu trabalho muito com jovens e também dou aulas. E trabalho com muitos jovens do Estoril Basket, sou seccionista do Estoril Basket, e então juntei os meus meninos todos e fomos mesmo para o meio da floresta e fomos gravar o nosso vídeo dedicado. Este Mãe Terra é completamente dedicado à terra que nós devemos respeitar. Digamos que é um hino e é uma chamada de atenção feita pelos jovens, a letra é minha, mas a Mãe Terra é a palavra de todos nós, o grupo todo ao qual eu pertenço, relativamente àquilo que nós temos e que nem sequer às vezes nos damos conta que vivemos junto de árvores maravilhosas, junto de pedaços de terra que nos inspiram. E a Mãe Terra está a passar por uma fase tão difícil, e os jovens, ainda há pouco eu vi uma entrevista e uma reportagem muito interessante que dizia que os jovens portugueses não acreditam no futuro. Eu não penso assim, porque os jovens com os quais eu convivo acreditam no futuro e lutam pelo futuro. Portanto, os jovens estão muito mais virados para a proteção da Mãe Terra do que se calhar nós estávamos há uns anos atrás, porque despertaram, porque vem a questão ambiental, vem que existe demasiado plástico, e eles preocupam-se quanto tempo é que nós vamos viver, é um facto. Mas não vejo que eles estejam preocupados e que já estejam deprimidos a pensar ai, não vamos chegar aos 50, ou nada disso. Eu penso que eles querem mesmo é defender a Mãe Terra que tanto necessita da nossa atenção, não é? Tem a percepção de que é possível fazer as coisas, não é? Em vez de estarem resignados. É a ideia que eu tenho também de facto desta juventude, como um gajo da sua opinião. Olha, e agora, curiosamente, porque disse que é seccionista de basquete, já tem aqui mais os ouvintes aqui bem ao lado dos nossos estúdios, bastante atentos. Refiro-me ao Sapiense Basquete, que é aqui, pertence aqui à freguesia do Algarve Hospital. Portanto, se calhar estão atentos agora para conhecer esta seccionista, não é? Ora bem, então uma seccionista que canta, escreve, e que se entusiasma com esta capacidade de artista. Mesmo que não estejas, eu vou te encontrar. Mesmo que não queiras, eu vou me entregar, meu amor, só a ti, meu amor. Mesmo que não saibas, eu irei saber. Mesmo que não vejas, vou aparecer, meu amor. Só te quero a ti, só a ti. Eu quero o amor, esse amor que é só teu, porque em mim só existe o vazio de ti. Eu quero. Eu vou descobrir, mesmo que não sintas, eu irei sentir, meu amor, só por ti, meu amor. Mesmo que já seja tarde, eu vou esperar, mesmo sem esperança, vou acreditar, meu amor. Só te quero a ti, só a ti. Eu quero o amor, esse amor que é só teu, porque em mim só existe o vazio de ti. Eu quero esse amor como quem olha o céu quando a luz do teu sol arde em mim. que em mim só existe o vazio de ti. Eu quero esse amor como quem olha o céu quando a luz do teu sol arde em mim. Quando a luz do teu sol arde em mim. Quando a luz do teu sol arde em mim. Arde em mim. Falou há pouco do Ernesto Leite, de Fim da Alma Gêmea Que É. E agora, sim, já vamos quase a meio da nossa conversa, já foram os nossos ouvintes ouvindo os temas deste disco. E agora sim, percebem a ideia de que eu falava há pouco, fado, mas não só. Uhum. Pergunto-te, sente que há uma alma fadista em si, ou há uma alma cancionetista que de algum modo consegue, quase como que, perdão-me o termo, esquizofrenicamente, consegue conciliar bem estes dois campos? Ou de algum modo não vê qualquer separação naquilo que vai fazendo? Olha, eu... muita gente me dizia, quando eu cantava em concertos e espetáculos, assim mais íntimos, muita gente me pedia: Zara, canta lá um fadinho, tu cantas tão bem o fado. E eu sempre o cantei. Até mesmo o meu pai cantava muito fado, embora não tenha ninguém na minha família com a virtude artística, que é muito curioso. Não sei de onde é que apareci, mas a veia artística nasceu comigo. E o fado era uma coisa que eu cresci a ouvir o fado e cresci a respeitar o fado. E como sempre respeitei muito o fado e assistia sempre a grandes cantores, a grandes fadistas, aqueles que cantam com aquela alma, e que nós vamos à Alfama e vamos a outros locais, à Moraria, e ouvimos aquelas pessoas com 80 anos e com 70 anos que cantam com uma alma perfeita o fado, que não tem que ser necessariamente afinado, mas é um fado belíssimo, é um fado que nos arrepia. E como eu sempre respeitei muito isso, achei sempre que se eu cantar o fado eu vou ferir um bocado de suscetibilidades, porque eu canto o fado como uma soprano, não é? E canto o fado com pujança, com poder, com força. E sempre tive um pouco de receio de ferir um bocado essa parte. Mas a pouco e pouco, cada vez que eu ia a um outro país, assim que eu dizia que era portuguesa, ai, Zara, tens de cantar um fado. E eu sempre cantava fado. E eles gostavam muito de ouvir os outros temas, mas diziam sempre: Zara, o teu caminho vai ter que passar pelo fado, sem sombra de dúvida. E eu fui ouvindo isto, e ao longo das minhas canções e ao longo do meu percurso, eu fui sempre vendo algumas das pessoas com quem eu já cantei, que estão agora muito na moda de cima, eu fui sempre vendo que as outras cantoras foram logo para o fado. E eu via a forma como as coisas estavam a transformar-se, enquanto o fado se foi transformando, e eu fui sempre observando, mas nunca dei o passo. E, entretanto, o fado tornou-se aqui o nosso património mundial, que eu muito respeito, e fiquei felicíssima e muito grata pelo reconhecimento que o fado tem em todo o mundo. E aí, nessa altura, já comecei a cantar mais fado. E a partir do momento que eu comecei a cantar mais fado e comecei a sair já então com as minhas guitarras portuguesas, com o contrabaixo, o fado tradicional, que é assim que eu gosto, é do fado tradicional, quando eu comecei a fazê-lo a sério, realmente a recepção foi estrondosa. E as pessoas, embora eu nos meus concertos cantasse sempre os outros temas, mesmo com a guitarra portuguesa a acompanhar, as pessoas pediram-me sempre para eu cantar mais fados e levantavam-se sempre cada vez que eu cantava o fado. E durante a pandemia, que foi uma paragem obrigatória, eu pensei muito e refleti muito. decidi durante o tempo da pandemia que, e como toda a gente me dizia, Zara, quando é que vais lançar um álbum de fado? Eu decidi, ok, então agora depois do Quando Penso em Ti, Meu Fado, não é? Por isso é que este é o preâmbulo do fado, não é? Já tenho aqui. É o lado A, não é? Este é o lado B. Este é o lado A. E o fado vem já a seguir, porque não poderia deixar de o fazer. A pandemia deu-me essa conclusão, porque o medo de cantar o fado e o medo de ferir suscetibilidade já lá vai, porque hoje em dia o fado aparece-nos de muitas formas, com muitos ritmos, e o fado é aquilo que nós fazemos dele. Eu respeito muito, especialmente a Amália, adoro cantar a Amália, não desrespeitando os outros cantores, mas a Amália continua a arrepiar-me e ouço muito a Amália e adoro. A Zara foi aqui politicamente correta, mas eu vou desafiá-la aqui nesta pergunta. Enfim, até porque está no Estoril, ando um bocadinho para o lado, onde estão os velhos do Restelo. E os velhos do Restelo? O que dizem da Zara a cantar fado? Os velhos do Restelo gostam muito de me ouvir a cantar fado. Muitas das vezes dizem-me, Zara, porquê é que tu só agora é que estás a cantar o fado? Devias ter começado por aí. E a minha resposta sempre para eles é sempre a mesma. Existe um momento certo para tudo na vida. E eu tinha que sentir, não valia a pena, porque os meus guitarras e os meus violas, eu tenho a honra de ter alguns músicos comigo que tocaram com a Amália Rodrigues. E então eu sempre os respeitei imenso e eles também me ensinaram bastante acerca do fado, os truques do fado, as curvas para respeitar. Eu respeito muito as ondas do fado e tento não divagar muito, mantendo sempre a harmonia inicial e a melodia, porque isso é muito importante no fado, o respeito. E quando eles começaram a perceber que eu finalmente ia para o fado, aí sim eles até me bateram palmas e disseram a Zara, vai ser o teu grande sucesso, vai ser o teu álbum do fado. Portanto, eu cá estou e espero por aquilo que aí vem, não é? Um pouco como Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Exato. Quando penso em ti, meu fado, é dura esta minha agonia. Nas noites em que cantava, porque a guitarra pedia. Fecho meus olhos e vejo tudo em perfeita harmonia e tudo desaparece como se fosse magia. No meu peito eu sinto a dor, a saudade desta gente, e no palco sinto a canso de cantar esta minha inspiração, seja de noite ou de dia, é a minha alegria. No meu peito eu sinto gente, e no palco sinto amor nos sorrisos que não campo do universo imaterial da humanidade de um para outro. Aí está no fado e logo de repente vem aqui a juntar o canto alentejano. Ou não fosse, de facto, também, enfim, estar no ADN, provavelmente até mais que o próprio fado. E com um grupo que eu não conhecia, Planície Dourada, fica aqui apresentado também na Boa Nova. O porquê desta junção também aqui no seu disco? Ainda no decorrer do lançamento dos meus álbuns anteriores, Eu sou uma pessoa que gosto muito de partilhar os palcos. Como eu costumo dizer, o palco não é só para mim. O palco é para os músicos e é para os meus convidados. Levo sempre imensos convidados nos meus concertos. E em relação aos álbuns, à medida que eu fui lançando os álbuns, eu fui cada vez trazendo mais pessoas. E tinha esta grande vontade de trazer o canto alentejano, que faz parte também do meu ser, não é? E que eu adoro, e adoro cantar com eles, e adoro ouvir o canto alentejano, não é? E então convidei este grupo de canto alentejano, que são os Planície Dourada, e que são um grupo masculino fantástico, e foi uma real aventura colocar 20 e tal homens num estúdio e conseguir com eles cantar o tema, e diverti-me imenso com eles, porque eles têm aquelas vozes interessantíssimas e depois às vezes até brincavam uns com os outros e depois andavam ali naquela coisa de agora cantas tu, depois canto eu, não, cantamos todos. E isso faz parte de mim, não é? Portanto, este álbum tinha que ter o canto alentejano. Eu tentei fazer juntar neste álbum muita gente importante na minha vida. Oh, meu trigueiro amor, oh, fruto do se um dia eu ser o teu amor, tua paixão, oh meu eterno amor, aroma, erva e sal, pudesse um dia eu ter essa paisagem imortal. aproveitamos aí, deu o mote Frederico Bessé e Miguel Vital. Era um bom cantor, aliás, foi exatamente aqui destaque na Boa Nova, no caso Fazem Caso Tocam, e um grande comunicador, Miguel Vital. Ora, fala-nos do que é chegar ao pé deles e dizer, olha, eu queria a tua participação no meu disco. Olha, o Miguel Vital é um grande amigo e eu costumava cantar muito, ele tinha um restaurante e eu ia muitas vezes cantar ao restaurante e mais na intimidade tínhamos um grande grupo que juntávamos sempre, fazíamos grandes festas e eu desafiava sempre o Miguel para ele vir cantar comigo, sempre, e ele gostava. E então desafiei-o tantas vezes e ele cantou tantas vezes que eu disse-lhe, olha Miguel, o próximo álbum, desculpa lá, mas tu vais lá estar. E ele ficou assim a olhar para mim e diz-me assim, o quê? Eu cantar? A sério? Estás a falar a sério? Estou. E vais gravar e vais a estúdio e vais gravar. E é tão engraçado porque quando fui no Natal, eles convidaram-me para ir quando foi a emissão de Natal do Preço Certo, não é? Eles convidaram-me para ir cantar o tema com o Miguel e ele dizia-me assim, Zara, estou tão nervoso, é tão difícil passar aqui de cima, aqui para o palco, ajuda-me. E eu brinquei imenso com ele porque realmente um excelente comunicador e uma excelente pessoa, não desfazendo como é o Miguel, é tão engraçado ver que quando eles mudam de local, muita coisa muda para eles. Vivem também o nosso lado, não é? O que é muito giro. Palavras quentes, nada de coisas vulgares. Olhares quentes, olho por onde passares. Dizes-me tu, nesse sorriso incandescente. Te vejo a ti. És luz no luar. Queria ter-te aqui. Porque eu queria sentir esse teu olhar bem perto de mim. Palavras quentes em ti. Os dias, tudo o que sentes e por onde me guias, procuras em mim, talvez coisas diferentes e o que não encontras, ai, toda a gente, porque eu só te vejo a ti. Sentimentos, nada banais, nada banais. São sentimentos, são sentimentos, nada banais, nada banais. Que eu só te vejo a ti. És luz do luar, queria ter-te aqui. Queria ter-te aqui. homem do... Frederico. A culpa não é do Ginho, portanto vamos lá saber. A culpa não é do Ginho. Olha, o Frederico é uma pessoa de quem eu gosto muito. Sempre gostei muito, já conhecia o Frederico há algum tempo, sempre gostei muito do estilo dele, aquele estilo muito Frank Sinatra, aquele estilo mesmo muito organizado e sempre muito afinado. Adoro a voz do Frederico. E nós, cada vez que eu ia, vou passar aqui um bocadinho a publicidade, mas cada vez que eu ia à Antena 1, eu encontrava o Frederico. Então, encontrei-o tantas vezes e acabámos por nos encontrar em alguns concertos. E eu disse-lhe: olha, Frederico, desculpa lá, mas eu vou-te convidar, tu vais fazer um dueto comigo. E ele: bora lá. E fizemos este dueto que eu acho lindíssimo. Este tema é um tema muito romântico, muito romântico. Tanto eu como ele somos românticos, portanto, o resultado é um tema romântico. Em que me perco no tempo. problema que nós temos, sabe qual é? É o tempo. Esse é que não nos permite estar mais para conversar. Foi ao quarto disco, foi a pena não termos já falado antes, mas pronto, há pecados que a gente pode redimir-se deles, né? Isso significa que iremos marcar mais conversas, assim Deus permita, e mais discos e mais concertos por aqui. Mas agora não queria deixar ir embora sem dizer aqui que concertos temos para saber onde é que vai mostrar este disco nos próximos tempos. A primeira coisa que vou divulgar é a minha informação para me encontrarem, que eu acho que é importante, que é www.zarates.com, www.zarates.com. Tenho o Instagram também, que é Zara Tejo _, e tenho o meu Facebook. Eu comunico muito através das redes sociais e o disco pode ser encomendado também através das redes sociais. Portanto, eu sou uma pessoa muito acessível, normalmente respondo às mensagens, às vezes demoro uns dias, mas respondo às mensagens das pessoas. Mas, de qualquer das formas, eu cá estarei sempre para responder a tudo aquilo que quiserem, não é? Muito bem. Concertos aqui para a zona não tem. Aqui... Relativamente a concertos, peço desculpa, já me estava a esquecer dessa parte, que é a parte mais importante para mim. Seguramente. As pessoas querem vê-la, não é? Querem vê-la e eu quero ser vista. Ou seja, ter estado este tempo todo sem concertos foi uma grande dor, não é? Como é evidente para mim e para todos. E então, estou neste momento a preparar os concertos, a nova turnê que terá início aqui no Casino, em Cascais. Vou fazer o início da turnê aqui, e que será em novembro, e depois, a partir de janeiro, irei continuar. Portanto, tudo aquilo que estou a marcar é 2022. Até porque, com toda esta questão da pandemia, que eu já vejo no passado e vejo com bons olhos aquilo que vem aí, e acredito muito que nós vamos para a frente e vamos conseguir ultrapassar tudo isto com alegria. E a partir daí, tenho já muitos concertos apalavrados, mas o que é certo é que muitos concertos ainda estão em stand-by devido a toda esta questão que ainda nos envolve. E é ao som de Sei Por Onde Vou que nos despedimos da Zara Tejo e até uma próxima. Obrigada. Entrei nesse meu barco, onde me perco, onde me encontro. Entrei nesse meu barco, onde te levo, onde me perco. Deixa-me ir, deixa-me sonhar. por onde vou ao longo do mar. Eu vou por onde vou ao longo do mar. Eu vou por onde vou ao longo do mar.